do sertanejo. Silêncio da noite, observo-a dormindo, perdida em pensamentos, sonhos lindos, vejo em seu sorriso e mil pensamentos deixam confuso meu coração. Se meu amanhã acaso não chegar, deixo a você essa canção. Se não houver outro amanhã, saberá que eu te amei, que eu lutei, me entreguei, e a você eu dediquei todos os meus sonhos. Se não houver outra manhã, e seu calor não me aquecer, saberá o que fazer, conseguirá compreender que eu te amei por muitos anos. Muita gente eu perdi, sem dizer que os amei demais. Com remorso eu aprendi que os sentimentos não são feitos pra ferir. Muita gente eu conheci, mas nem sei se fui amado. Com remorso eu aprendi que os sentimentos não são feitos pra omitir. Se não houver outra manhã, saberá que eu te amei, eu lutei, me entreguei, e a você eu dediquei todos os meus sonhos. Se não houver outra manhã, e o seu calor não me aquecer, saberá o que fazer, conseguirá compreender que eu te amei por muitos anos. Saberá o que fazer, conseguirá compreender e sempre esteve nos meus planos. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Com ela eu raro a coxa, é bom também. E se a gente juntar as trouxas, não devo nada pra ninguém. Procura de paixão e sempre encontra alguém, uma mulher que cuida do meu coração. Nunca tive solidão, isso é bom também. E se pintar um clima, a gente cai na farra, e no agarra-garra aumenta o calor. Se quiser mais carinho, é só pedir que tem. Eu digo é bom também, e a gente faz amor. Tem cerveja gelada, tem mulherada, e se eu parar a madrugada, não devo nada pra ninguém. Mulher de cintura frouxa, com ela eu ralo a coxa, é bom também. E se a gente juntar as trouxas, não devo nada pra ninguém. Tem cerveja gelada, no bailão tem mulherada. E se eu parar a madrugada, vai, só volta, né? Não devo nada pra ninguém. Mulher de cintura frouxa, é bom também. Com ela eu ralo a coxa, bom também. E se a gente juntar as trouxas, surde, irmão. Não devo nada pra ninguém, é bom também. Central do Sertanejo. Eu não vou deixar outra vez você sair sem me dizer se vai voltar. Já não posso mais te entregar a minha vida se você nem quer saber de mim, do meu amor, da minha dor. Só pra você a vida eu entreguei, mas não quer ver o quanto eu te amei. Se quer sair, não olhe para trás, pra não me ver chorar, não precisa voltar. Eu não sei mais dar um tempo pra nós dois. Se quer ficar, não deixe pra depois. Mas se quiser, não fale em despedida. Segure a minha mão e escute o coração. O nosso amor só pode ser amor pra toda a vida. Não posso mais te entregar a minha vida se você nem quer saber de mim, do meu amor, da minha dor. Ei! Só pra você a vida eu entreguei, mas não quer ver o quanto eu te amei. Se quer sair, não olhe para trás, pra não me ver chorar, não precisa voltar. Eu não sei mais dar um tempo pra nós dois. Se quer ficar, não deixe pra depois. Mas se quiser, não

Central.